pelo seu olhar. Clareou o dia, você desapareceu. Na estrada, no vento, qualquer outra rota estelar. Na ilha deserta ou no inverno do norte europeu. Mergulhando ruas, beijos ao luar. Velejando bocas loucas pra beijar. Mar e o oceano e a onda que veio e bateu. Lembra a distância entre o seu mundo e o meu. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é seu e você não ligou. De manhã choveu, o carro enguiçou. O sinal fechou, o amor não percebeu. Passo todo dia em noites a vagar. Solto no descaso, preso em seu mirar. Na dança do tempo, só você, meu bem, é que não vem. Durmo sabendo que você não vai voltar. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é seu e você não ligou. De manhã choveu, o carro enguiçou. O sinal fechou, o amor não percebeu. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é breu e você não ligou. De manhã choveu, o sinal fechou, o amor não percebeu. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é breu e você não ligou. De manhã choveu, o carro enguiçou. O sinal fechou, o amor não percebeu. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é seu e você não ligou. De manhã choveu, o carro enguiçou. O sinal fechou, o amor não percebeu. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é breu e você não ligou. De manhã choveu, o carro enguiçou. O sinal fechou, o amor não percebeu. O aluguel venceu, meu time jogou. Tudo aqui é breu e você não ligou. Choveu, o carro enguiçou, o sinal fechou, o amor.